me ligando em plena madrugada. Sempre nas duas não existe mais nada. Quer fazer com ele o que fez com ele? Será que você não consegue ser fiel?